autorizado o táxi via Pátio Uno, táxi foi Índia. Mantenha o ponto de espera, chame pronto. Pátio Uno, Índia, chama pronto. Pronto no ponto de espera, gol, ano 50. Torre, bom dia, Oxan Nelson, 90 quilos. Prossiga. Nossa 90 quilos, só precisa reboque do pátio 3 para o pátio principal, gate número 4. Autorizado no início do reboque, chame para ingresso no pátio, Oxan 90 quilos. Gente, chamará para ingresso no pátio principal, Oxan 90 quilos. Então, 3896 está visual com 37 da Gol? Ah, sim, ativo. Após a passagem do tráfego no táxi, está autorizado Juliette e o portão é o portão 10. Gente, após o Gol, Juliette, portão 10, está 3896. Golf Uniforme Índia. Golf, informe. A sua direita é a Bus da TAM. Após o táxi do mesmo, está autorizado a seguir até o 8. Ok, senhor. Após o passagem do TAM, prosseguiu até o gate 8. Azul 9069, confirmado. Autorizado o ingresso. Afirmo. Prestando 0, 9069. Autorizado agora a linha e decolar. O vento 140 graus, 089, azul 9069. Autorizado a linha e decolar, distão no 0, 9069. Espera, meu 90, pronto, gol na 561. O 561 ele aí mantém o pistão 0. Nem mantém o 90, 561. Azul 9069, decola 03, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, é o Gol 1811, da frente da Foxtrot, posição 7. 1811, aguarde cota. Guardando 1811. Bono 561, pista fazendo decolagem autorizada, 140 graus, 0612 nós. Livre decolagem, 10, vou no 51. Uno oito, na escuta? Na escuta, prossiga. Subida Arbor 1 na Elefa. Arbor 1 na Elefa, 1-8. Acho que a 90 quilos está autorizada até o parte 4. Sim, Júlio, que eu também quero autorizar 90 quilos autorizada até o portão 4. Número 561 no decolado, 06, chame controle de Salvador, 90, décimo 8. 208, obrigado, boa noite. TAN 3170, tráfego avistado, pistão a zero, pouso autorizado, vento no 20 graus, 07 nós, 1012. Livre pouso no 0, 1012 no ajuste, 3170. Uno 8 no 1, pronto, cópia. Pronto, cópia, no 8 no 1. Autorizado para Alegre, 340, VPZ 121 até Sorocaba, após conforme a rota do plano, decola pistola 0, primeira curva direita, subida Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, voa direto à posição Nítibo para interceptar o via, 5452, o transponde controle 120, décima 8, voo 1891. Voo 1891, autorizado Porto Alegre, nível 340, decola para 10 com curva direita na Abo Elefa. Fomos no 21, trocado e depois conforme o plano. Transponder 5452, controle 208. Gol 1-8-1. 1-8-1, correto, portão 7, andando. É, 1-8-1. Oscar 90 quilo autorizado até o portão 4. Gente, é Oscar 90 quilo autorizado até o portão 4. Salva Del Gol 1161, autorização Guarulhos nível 330. Uno Guardi 4 Guarulhos, subida Salvo, Uno, transição Motiva. Você escuta Salvo, Uno Motiva, Uno 161. Tá 3170 no solo 10, táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, tá 3170. Paulo Salvador, Golfo de Palma, Terra, Filha Box e agradece o apoio. Excelente, Golfo de Palma, Índia, bom dia. Obrigado, filho. Gol no 161, pronto, corre. Pronto, 161. Autorizado, aeroporto de Guarulhos. Via Brasil 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, decola, pista 1-0, primeira curva direita. Subida São Voo, transição Motiva. O transponder aciona 5453, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 360, uniforme Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola da 10, curva direita, São Voo, transição Motiva. 5453 e o controle 208, gol 961. Correto no 11, chame pronto no 161. Já chamo. Salvador, eu vou 8-1 para pedir treinamento, posição 10. 1-8-1-1. Ciente. Aguarde. Aguardar, 8-1. Uno 8-1-1, pushback acionamento em coordenação após passagem do Airbus da TAM, que parqueará no gate 9, à sua esquerda, está livre, chama o táxi. Autorizado o pushback e após o TAM 2, Chanel, está no vento aqui, ele informa do término do rebote na posição 4. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 181, tá pronto para o táxi, 129 a bordo, Alterna Campinas, 5 horas e 40. Gol 181, autorizado, táxi via pátio 1, táxi em Índia, chame pronto, ponto de espera, pista na 0, 612 na juiz. Autorizado, pátio 1, no ponto de espera, 612 na juiz, gol 8. Salvador, bom dia, Altair 3601, na informação Foxtrot, na 02, pronto para a Costa. Altair 3601, autorizado para o aeroporto de Congonhas, via a rota do plano de voo, decola pista na 0, primeira curva direita, subidação voo 1, transição motiva nível 360, transponder 5455, controle 120.8. São Paulo, Congonhas, conforme a rota do plano, decola 1-0, curva direita, sinal voo 1, transição ótima. Nível de voo 360 e o Arcana 3455 e o controle 1208, então 3601. Transponda 5455. 5455, gente, o TAM 3601. Portão 2, chame pronto, 3601. Reportando. Autorizado LR de colapso pelo zero, vento, 120 graus, 08 nós. Decola no zero, voo estacionamento o gol 1-1-6-1-0-1-1. Gol 18-1, decolado às 2-3, chame controle Salvador 19, corrija 208. 08, obrigado, bom dia. Gol 1-1-6-1, portão 11, livre, chame táxi. Autorizado, 1-1-6-1. táxi 1161, Galeão 180, 4 horas. 1161, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão a zero. Via parte 1, no táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste no 0, 1, 2. E 12, parte 1 no Índia, vai reportar pronto no ponto de espera da 10. 1161. Fazer 2849, bom dia. Prepara a saída Arbor 1 no transição corrigindo, transição Elefa. Aguardando cópia, 2849. Espera pronto, 1961. 1961 não autorizado. Aliado decolar pistão 0, vento 130 graus, 05 nós. Aliado decolada 10, 1961. 2849, pronto, cópia. Rádio 2849, autorizado com FINCH, Zebra Zulu 21, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, após voa Tozop, aciona 5470, controle 120, decimal 8. Rádio 2849, corrigimento correto. No 1, reporte para o pushback fenômeno. 1161 no decolado 35, chame o controle, 120 decimal 8, sem voo. 308, tem voo, dia? 1161. Comandante, bom dia, TAS 3399, informação Fox, autorização Guarulhos. TAS 3399, bom dia, Fox confere, autorizado Guarulhos, via Pêsulo 10, após Taubaté, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Romulo, Leda, Motiva, aciona 5472, controle 120, decimal 8. Guarulhos autorizada, Pêsulo 10, Tetalbaté, nível 340, decola aqui, zona 0, curva direita, saída São Romulo, Leda, Motiva, 5472, transponde, controle operador 208, TAM 3399. TAM 3399, protegimento correto, no portão 10, reporte para o pushback saneamento. Vai reportar. 3601 para posicionamento, posição 2. Então 3601, no 2 autorizado, se tiver posicionamento, vai para táxi. Então 3601, autorizado. Júnior 3601, para o TAC. Temos 143 a bordo, 4 horas, alterna com a Leão. TAN 3601 autorizado, táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando a 092. Ajustando a 092, vai reportar no ponto de espera da 190, via Índia, pronto, TAN 3601. Torre TAN 3399, puxa para estacionamento. No portão 190 autorizado, espera estacionamento, reporte táxi. Reporte táxi. TAN 3601, autorizado. Alinhada de colapso está no zero, vento no meio, 0 graus, 04 nós. Alinhada de colapso está no zero, TAN 3601. Salvador, 2849, no portão 1, autorizado. Fecha na meta, repostado. Tower, good morning, Ocean 6079, position number 4 within Space Box, South Convoy. Ocean 6079, good morning, prepare Sunvo 1 departure, Motiva transition. Sunvo 1 departure, Motiva transition. Bom dia, voo 229, informação Foxtrot, autorização para São Paulo. Voo 229, bom dia, número 2, prepare a saída São Paulo, transição Motiva, guardando cópia. TAN 3601, decolado 51, no chão do controle, 120, décimo 8. Gente, TAN 3601. Ocean Air 6079, ready to cop? 6079, go ahead. Ocean Air 6079, clear to São Paulo Airport, via Pizulu 10, after according to route plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, Sunvo 1 departure, Motiva transition, Piscoca 5476, Salvador departure 120.8. Clear destination São Paulo, level 360, taking up 10 with the right turn by Pazulu 10, flight turn route on Sambo, Motiva transition, Piscoca 5476, 120.8, call you back for pushback and start. Ocean 6079, just confirm departure and transition. Sanvo e Motiva transition. Afirmative, Sanvo 1 departure, Motiva transition. Gate 4, come ready to push back and set up. 399 para o táxi, eu vejo 171, autonomia 415, alterando Galeão. Então, 3399, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, após sair o Embraer através do 3, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 0-1-2. Ciente, autorizado, Pátio 1, Índia, segue o azul, ponto de espera da torre, reporte 399, ajuste 1-12. Para o táxi azul 2249, 109 a bordo, 3:20, alterna Galeão. Azul 2849, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 012. Via Índia, reporte ponto de espera pronto. Azul 2849. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Golf XA Quebec. Golf XA Quebec, bom dia, prossiga. Golf XA Quebec, parte 3, reporte por cima. Solicitando autorização de reboque para o parte 1, na posição 1-1. Golf X-Ray Quebec, autorizado o início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Isso, pátio autorizado, reportaria para ingresso no pátio principal. Paulo Salvador na escuta do Mike Stranger. Mike Square Índia, bom dia, prossiga. Bom dia, solicitação de reboque da posição 1-4 do pátio 1 para o portão 07. Mike X-Ray Índia, autorizado o início do reboque, reporte no término. Ciente, reportarei. Próximo espera da 0-2249. Azul 2849 é autorizado. A linha de decolar pista na 0, vento 160 graus 059. A linha de decola 2249, certo? Azul 2849, decolada 56, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Solicitando 3399.0 pronto. Então 3399, autorizado, a Eliane mantém pista na 0. A linha e mantém 10, então 3399. Boa, 229, pronto, cópia. Boa, 229, tá pronto. Tan 3399 autorizado, decolagem, pistão no zero, vento no meio, 0 grau, 049. Isso é decolagem, Tan 3399. Luno 229 autorizado, São Paulo, Zepo Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Aciona 5502, controle 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo, nível 360, conforme a rota do plano, decolando a 10, primeira curva à direita, Sanvo 1, transição Leda, Motiva. 502 no transponder, 1208 é o controle, Gol 1229. Gol 1229, transição Motiva no portão 8, reporte para o pushback assinamento. O 8 vai reportar para o pushback assinamento, 1229. Então, 3399, decolada 59, chama o controle, 120, decimal 8, morro. 208, bom dia.